Vem. Sold out lugares que eu nunca imaginei. Curtindo a noite no strip club New York City, bebendo uísque sem tempo pra história triste. Tive que me acostumar com as coisas VIP, com essa vida chique. Na zona sul, motel VIP, fumando hashish, com cinco modelo de clipe, pelada na piscina quente da suíte. Se ela ficar de quatro, eu faço mais um hit. Dentro da sauna, ela me acalma, chupar meu pau, tirar minha alma sofisticada. Dentro da minha bag eu tenho a flor e a fauna. Não sou traficante, mas eu tenho as placas. E se eu pudesse tirar vários menor do crime, botar pra assinar um contrato com a Main Street, pra desfrutar dessa vida de filme. O topo do bagulho é só pra quem persiste, não é pra quem assiste, é só pra quem insiste. Minha vida não é casa de aposta pra toda palpite. Mulher, tu não é minha esposa pra toda xilique. Você já se envolveu sabendo qual era o pique. 3 da manhã, pérola negro, cria avance. 6 da manhã, cheiro de sexo e de lance. A novela já tá na onda de uma substância que faz ela perder um pouco da sua elegância. Meu pai entrando na mansão, estacionando um jeep com par. Vivências à parte, suas coisas que o dinheiro compra. Minha mãe de Mercedes tirando onda de madame. 2025, minha meta é mansão em Miami. Casa na frente do lago que dá pro bar parar. O sofá preto de couro na sala igual gangsta. Mais de 10 quartos na casa, melhor sobrar que faltar. Tô ligado que viver é bem melhor que sonhar. Não me ame fácil, se o amor é frágil. Não me ame fácil, se o amor é frágil. Não me ame fácil, se o amor é frágil. Não me ame fácil. O amor é frágil. Olho no relógio e vejo que eu não tenho mais tempo a perder, tá ligado? Os amigos de Los Angeles, Mano Carda, Léo e Juni, nosso monstro.